Número 3, ajuste padrão, 1 e 3. Charlie, it's ready to go. Salvador, boa noite, Azul 272, estou ligado ali, visual. Azul 272, boa noite, habitado, povo autorizado. Sistema 0, vento 090 graus, e motor de mais. Repouso, 907. Boa noite, está escrevendo a identificação, senhor do Bonai Dioma. Foi Dioma, do separador de Santa Ita, instrução de Paraná Padrão. 7782, eu sou 27, liberado, e a F está no Salvo Salvador, no 219. F, 219. Thank you. 4, que era 903, autorizado para o procedimento, informe na ótica. 03, autorizado, boa. Na 3, 1, 0, passando, Rio Pé, possível, voa, Puka. Na 3, 1, 3, autorizado, voa, Puka, tudo com

Thank you. 3, identifique-se, chegando bom, seguindo com instruções para 4.3 e canela padrão. da saída, tráfego 20, 29 milhas, 110, cruzando nível 145, litro para 4.3, vai entrar em campo. Zona 096, deixe tudo montando de voo, 090. Mantém restrito 090, 096. Vou 4235, deixe manter a Santana. Vivo, tráfego 11 horas, 2 minhas milhas. Como noroeste, cruzando 085, seguindo até 090. 096, vou código. Confirmando, matar o amigo 090, ok? Ah, sim, isso não tem. Eu vou 4235, confirmando, deixa eu manter o mantenha a tráfego agora na posição de 2 horas, com as duas milhas, a mantenha a 1 centena. Azul 4235, tráfego 2 horas, 5 milhas, a mantenha a 2 milhas de voo, 090. Azul 4235, desce para 2110, está autorizado para o procedimento, informa o autorizador. Boa na zona 96, se mantiver a instituição, desce para o 370. 09096, estamos com a prelepista na frequência 12539-5, alterna 12685.